Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Domingo à Tarde. É o seu programa aqui na Rádio Interweb que vai para o ar sempre entre as 16 e as 19 aos domingos. Domingo à Tarde, que hoje é um dia especial e por vários motivos. Primeiro, porque hoje é dia da mãe, dia 2 de maio é dia da mãe, e então nós hoje vamos também ter aqui o seu momento para a mãe. Portanto, vamos ter aqui umas musiquinhas dedicadas à mãe. Outros motivos nos impelem a festejar, e o grande motivo aqui na Antena Web é o facto de, enfim, hoje ser o último dia desta etapa que iniciou a rádio a 4 de janeiro de 2010. A verdade é que amanhã, a partir do dia 3, há novos programas, há uma nova imagem aqui no site da própria rádio. Portanto, já sabe, vai haver aqui muita coisa nova. Vamos mudar a mudança, até confesso-lhe hoje que é bem maior do que aquilo que eu esperava. Eu contava que se calhar chegássemos ao mês de maio com 13, 14 horas de novos programas, nunca 46 e 45 minutos, nem sequer contava que houvesse uma nova imagem do site. A verdade é que há, a verdade é que está tudo a postos para à meia-noite a nova imagem do site entrar no ar. Como está explicado na própria notícia, enfim, o site mantém-se acessível, rápido, porque é fundamental que se mantenha à velocidade que está atualmente. Há ali apenas alguns ajustes visuais. Bom, para quem não sabe, eu sou invisual e, portanto, não tinha qualquer noção visual das coisas. Mas bem, tivemos aqui uma pessoa que, por iniciativa própria e com uma prontidão fantástica, se dispôs a ajudar-nos. E então, hoje já está tudo a postos para entrar esta nova imagem no ar. Ora bem, vamos também aqui no Domingo à Tarde festejar por um motivo. Vamos abrir com três novidades, ou seja, três musiquinhas que acabaram agora de sair do forno do forno dos discos, vamos chamar assim. Ou seja, três CDs que acabaram de sair para o mercado e que a Antenweb já tem. Vamos abrir esta emissão com Graciano Saga. É mais um dos seus trabalhos, chama-se A Canção da Despedida, tal e qual como também se chama o primeiro tema, que vamos passar a ouvir daqui a alguns instantes. E é então esta música que nos vai fazer abrir esta emissão. Confesso que estava à espera de um outro tema, mas, aliás, de um outro género de tema, mas tendo em conta que geralmente, enfim, os temas de Graciano Saga são marcados por partidas, por situações desagradáveis, por tragédias, mas esta não. A canção da despedida tem uma canção bem diferente. E por isso mesmo eu decidi começar esta emissão com ela, porque até é uma música alegre, quer dizer, uma música sincera. De facto, fala na despedida. Mas é da despedida do país onde está Graciano Saga, isto tendo em conta que esta história é verdade, e o regresso a Portugal, portanto, o regresso definitivo a Portugal. Portanto, até é uma canção alegre, não é? Portanto, vamos abrir esta emissão do domingo à tarde para o dia de hoje, que é 2 de maio de 2010. Vamos abrir precisamente então com Graciano Saga. Depois eu volto para lhe apresentar as outras duas músicas novas e mais uma de acréscimo que também não saiu há tanto tempo assim. Vamos à música! Até já! Meu querido filho, ai, não me leves a mal por querer acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Nasceste lá, no estrangeiro, é verdade, dupla nacionalidade. Nós sabemos que tu tens, também sabemos que tens sangue português, e metade do que és é de outra nação também. Por isso mesmo, e não pensares no regresso, querido filho, eu te peço, compreende por favor este desejo do teu pai que está cansado. Voltar ao seu regaço depois do que trabalhou. Meu querido filho, ai, não me leves a mal por querer acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Sei que te custa hoje ter-se a despedida destes que te deram vida, nunca te deixaram só. Sei que é difícil porque estás habituado a nos ter sempre a teu lado quando precisas de nós. Mas não te esqueças que a mudança de caminho dos teus pais que estão velhinhos não quer dizer solidão. Quando a saudade da ausência te chegar, nós vamos te visitar e alegrar teu coração. Meu querido filho, ai, não me leves a mal por querer acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Meu querido filho, ai, não me leves a mal por querer acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Meu querido filho, ai, não me leves a mal por querer acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. E cá estou eu, outra vez, depois de ouvirmos esta canção da despedida de Graciano Saga. Vamos agora apresentar-lhe mais duas novidades, é verdade. Vamos ficar, e isto é em português, hein? Isto é em português. Vamos ficar agora com, vá, três fadinhos, digamos assim. Aliás, dois são mesmo fados, o primeiro nem tanto. Mas também é muito, podemos dizer que é quase, não, podemos até considerar fado. De certa forma até podemos considerar fado. Isto porque estou-me a referir ao novo trabalho dos Diolinda, que se chama Dois Selos e um Carimbo, e do qual se extrai este tema Quando Janto em Restaurantes. E é um tema bem divertido, é um tema engraçado. E eu, por acaso, gosto bastante desta música e então decidi trazê-la também aqui à antena. Então é assim, vamos ficar primeiro com os Diolinda e este Quando Janto em Restaurantes. Vamos depois ouvir a voz de Joana Amendoeira no seu novo trabalho, chamado Sétimo Fado. A música que extraímos é o primeiro tema, chama-se O Teu Olhar é Portugal. E é então desta maneira que vamos continuar depois de ouvirmos os Diolinda. E depois de ouvirmos Joana Amendoeira, vamos recordar a voz de Cátia Guerreiro com o tema Vira dos Mal-me-queres. Verdade que o trabalho já saiu no ano de 2009, mas foi nos finais desse mesmo ano, por daí que eu tinha dito antes de Graciano Saga que a música também não tinha assim tanto tempo quanto isso. Não é bem uma novidade, mas pronto. Mas enfim, o que interessa são então é o facto de termos aqui três fadinhos bem dispostos. E vá, não são portanto fatalistas, não é? Vamos então ficar com estas três musiquinhas. Recordo, porque andei aqui às voltas com os nomes das músicas. Recordo, Diolinda, Quando Janto em Restaurantes, Joana Amendoeira, O Teu Olhar é Portugal, e depois Cátia Guerreiro com o tema Vira dos Mal-me-queres. Depois eu vou voltar para lhe trazer uma cantora que talvez não tenha ouvido falar. Chama-se Luísa Bastos, mas isso já é outra história. Para já vamos à música, ao fadinho. Vamos depois voltar então com mais um bocadinho de conversa e mais novidades. Até já! Quando já tem restaurantes com uma tropa de amigos, todos me pedem que eu cante e eu adio-se o pedido. Só num instante, mais do que um bocadinho. Trazem o primeiro prato, imagino para a mesa, e pedem que eu cante um fado e eu adio a surpresa. Lá acaba, chora, volta ao seu. Vem nova dose de vinho e a segunda pratada. Elas apertam comigo para mostrar a minha garra. Fala, canta um fadinho. Faltam-me aqui as guitarras. A sobremesa é servida entre um monte de garrafas. Pede-me uma conhecida, improvisa uma guitarra. Canta, não sejas vendida. Eu já canto daqui na hora. Ora vai acima, ora vai abaixo. Ora vai acende, desta já me sabe. Desta já me sabe, mas eu não ligo. Ora volta abaixo, ora volta ao seu. Eu insisto, colega. Eu sinto que é compadido. E eis que o café chega entre dois copos de vinho. Canta lá que é para sossego. Eu canto já num instantinho. E encolhida no meu canto, à pancadaria assisto. É que eles bebem tanto e querem pagar por cachinho. Então que eu me levanto e lá me escapo de mansinho. Ora vai assim, ora vai baixo. Ora vai ao centro, desta já me sabe. Esta já me sabe. Ora volta abaixo, ora volta ao cima. Ora vai assim, ora vai baixo. Ora vai ao centro, desta já me sabe. Esta já me sabe, eu já me lembrei. Ora volta abaixo, esta já cantei. Alfama banhada pelo sol, a tua luz é divina. À tua volta envelhece Lisboa, mas tu sempre menina. Por ti passam os homens, mas tu sempre senhora. Transformas o agora num passado futuro. E os teus pátios interiores, que história. Nos poderiam contar como a ribeira do Porto tem com certeza o direito a ser parte da nossa história. Já foram tantos desgostos, já foram tantas as cheias que dizem que uma sereia que guardava um tesouro fugiu das águas do Douro, tornando-se padroeira da gente daquele lugar. Ouro é a cor das águas do Tejo, como Azeite mouro e o teu olhar é Portugal. Antena Web, rádio à sua medida. Como é que eu lhe disse? Luísa Bastos, não era? Pois bem, é mesmo Luísa Bastos a próxima intérprete que vamos ouvir aqui na Antena Web. O álbum foi gravado em 1987 e consta dele várias gravações ao vivo desta cantora portuguesa. Mas o tema que vamos ouvir é cantado em espanhol, chama-se Gracias a la Vida. É uma cantora, aliás, é uma música de Violeta Parras, uma cantora chilena, e que a própria Luísa Bastos menciona na introdução da música. Só tenho uma coisa a dizer-lhe, é verdadeiramente extraordinário. Eu gostaria muito de ter estado nesse concerto, porque sente-se mesmo que a música, aliás, que o ambiente deveria ser extremamente agradável. A melodia é muito completa, mas aliás, isto eu creio que nos anos 80 foi um bocadinho assim, não é? Para quem ainda tem a oportunidade de ouvir, e até às 20 horas terá essa oportunidade, para quem ouviu o concerto de Zeca Afonso, vai também sentir uma energia estranha, porque é quase como se de repente nos sentíssemos de facto transportados para o concerto. Eu pelo menos sinto isso, e sinto isso também nesta música de Luísa Bastos. Vamos então ouvi-la. Luísa Bastos, que ainda nos apresenta um tema chamado Gracias a la Vida. Vamos chegar depois com outros dois temas, e são eles. Vamos chegar primeiro com Traz Outro Amigo, também do grupo Resistência,

constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo, sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo, sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender. Vamos para o nosso primeiro intervalo, mas antes há tempo para mais três musiquinhas antes do primeiro bloco publicitário. Vamos ficar de seguida com Bonnie M e o tema No Woman No Cry, uma música que foi celebrizada por Bob Marley, mas aqui interpretada então pelos Bonnie M. Vamos depois ficar com a voz de Didier Barlevian e o tema Essa. Já lhe tinha trazido este tema na semana passada, ou há duas semanas. Pois bem, vou trazê-lo novamente. É de facto um tema fantástico que eu gostaria de partilhar mais uma vez consigo. Vamos ficar por fim com Eduardo Vendiello e o tema O Mio Signore. É uma canção dos anos 70, da época de ouro da música italiana. E vamos então recordar este Eduardo Vendiello. Vamos depois para então um bloco publicitário e eu volto. Trar-lhe-ei então mais música, mais conversa. Hoje estou especialmente bem disposto, como já pôde perceber, e certamente já pôde perceber também porquê, não é? Porque vamos amanhã iniciar a nova etapa da Antena Web e estou curiosíssimo, estou ansioso que chegue a meia-noite a passagem para o dia 3 de maio. Enfim, mas isso já são outras conversas, mas então à música, porque é isso que interessa, vamos arrancar com esta fantástica melodia. No woman, no cry. No quer que esteja, esteja com a Antena Web. Elsa, le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ses yeux-là. Tanto, eppure

I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in the big town. But I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo. I'm the king of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I call, baby. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Volta para lhe apresentar mais 3 músicas nesta emissão do Domingo à Tarde. Vamos ficar com 3 músicas. E que músicas? Vamos começar com Tina Turner e o tema Simply the Best. Vamos depois ficar com Ioana e o tema Is It True. Ela representou a Finlândia na passada edição do Festival da Eurovisão, ou seja, no ano de 2009, e ficou bem classificada. Foi uma música que fez até bastante sucesso e que nós aqui na Antena Web vamos trazer mais uma vez à antena. O tema, como disse, chama-se Is It True, de Ioana. Vamos depois, por fim, ficar com outra música fantástica, fantástica, fantástica. E é um tema que é mesmo daqueles que sabe bem recordar. Go West, dos Pet Shop Boys, já tem muitos aninhos, cerca de 13 anos, se não estou em erro, que tem esta música dos Pet Shop Boys. Vamos então recordá-la e vamos assim, desta maneira, prosseguir a tarde de domingo para o dia 2 de maio de 2010. Daqui a alguns minutos, largos ainda, mas daqui a alguns minutos, vou trazer-lhe 3 musiquinhas dedicadas à mãe, porque hoje é o dia da mãe. Mas para já, são então estes 3 temas que vão arrancar com Simply the Best, de Tina Turner. You come to me. Throw it away. Mais música na Antena Web. Yeah. bom, vou agora levá-lo até ao segundo bloco publicitário. Vamos acompanhá-lo, aliás, vou acompanhá-lo até ao segundo bloco publicitário e com música para dançar. Entramos neste ritmo dos Pet Shop Boys, pois vamos permanecer nele até ao intervalo. Vamos ficar com 4 musiquinhas, é verdade, agora são 4 músicas que então vão acompanhar até ao segundo bloco publicitário. E são elas Tragedy, dos Bee Gees. Depois vamos acelerar um bocadinho com Sabrina e Boys, Boys, Boys. Vamos depois ainda ficar com Innocent Love, de Sandra. E vamos finalizar com uma música fantástica, os Desireless. O tema Voyage, Voyage. São então estes os próximos 4 temas que nos vão acompanhar até ao segundo bloco publicitário, que vai fazer a ponte entre a segunda e a terceira parte deste programa, deste domingo à tarde. Já sabe que eu hoje estou especialmente elétrico, digamos assim. Eu sei que, enfim, pronto, é domingo, é à tarde, é um dia, mas também cá está, já viu, está, por acaso agora está um bocadinho mais fresco, não é? Mas está assim um dia até agradável, está um dia, por exemplo, aqui no Porto, está bom até para ir, para dar uma voltinha ao pé da praia, por exemplo. Fazer praia não, está mais frio, mas dar uma voltinha até à praia está tão bom. Não sei, está assim um solzinho, esta hora ainda está sol, agora já só anoitece bem depois das 8, está um tempo agradável, porque agora o domingo não é tão depressa sinónimo de trabalho no dia a seguir, quer dizer, mas pronto, agora há mais luz do dia para a gente se seguir distraindo e animando, e eu já reparei uma coisa, a luz do sol faz muita diferença no nosso ânimo, portanto, vamos aproveitar a luz que ainda está lá fora, aproveitar também estas boas energias destas músicas e descontrair um bocadinho, manter as energias o mais altas possível, e então vamos, vou deixar-me de blá blá blá, não interessa, vou deixar-me de conversa e vamos à música. Recordo então os nomes que vamos ouvir. Vamos arrancar com os Bee Gees e o tema Tragedy. Vamos depois ficar com Sabrina, Boys, Boys, Boys, Sandra, Innocent Love e os Desireless com Voyage, Voyage. Depois destas 4 músicas há um bloco publicitário e eu estou de volta depois para a terceira parte deste domingo à tarde. Um forte abraço e muito obrigado por estar desse lado. I like it. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Boys, boys, boys. Thank you.

seja bem-vindo à terceira parte deste domingo à tarde. Hoje, dia que é 2 de maio de 2010, e hoje que é também o Dia da Mãe, é também, ao mesmo tempo, o último dia desta primeira etapa da Antena Web. A primeira etapa que começou a 4 de janeiro e vai então acabar hoje, amanhã, dia 3 de maio. Há novos programas, novo visual, há tudo aqui de novo na Antena Web. Ora bem, vamos ficar com mais 3 musiquinhas. Há pouco disse-lhe que lhe iria trazer músicas do Dia da Mãe. Ainda não é agora, mas é a seguir. Portanto, vamos ficar com 3 temas que lhe vou apresentar agora. E depois sim, trago-lhe então 3 musiquinhas do Dia da Mãe. Vamos ficar em primeiro lugar com Nat King Cole e o tema Abelita. Vamos ficar depois com a música de Elton John, Love is in the Air. E vamos por fim ficar com uma música fantástica dos anos 60, de François Hardy. Vamos recordar Tous les garçons et les filles de mon âge. São os 3 próximos temas que nos vão acompanhar. E depois, quando eu voltar, vou-lhe trazer 3 musiquinhas dedicadas ao Dia da Mãe. E pronto, melhor música. Até já! Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarle en un coche a cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, I don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in, and it's there when I call out your name. We'll be right back. Yes, love is in the air when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion. I don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around. Oh, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. I don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Próxima estação, Antena Web. Ce qu'est l'amour, garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en paix, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Olá de novo, caro ouvinte. Ora bem, antes de mais eu quero aqui pedir fazer um pedido de desculpa. Então é assim, há pouco vocês ouviram aqui um... enquanto eu falava, a voz que subia, a voz que baixava, que tinha ruído, que até parecia ali que tinha ali um corte no meio, mas, pois, bom, eu vou contar-lhe uma situação que é bastante caricata, no meu entender, e que já fez rir muita gente. E até porque hoje é um dia em que eu estou satisfeito, vou contar-lhe esta história. Então isto é assim. Há uns tempos, antes de iniciar aqui, antes não é, tive aqui uma avaria no, na placa de som do meu computador, portanto, de onde faço a emissão, e a única forma que consegui resolver, aliás, a única forma que encontrei para resolver o problema foi arranjar um leitor de cassetes ou um gravador de cassetes com microfone incorporado. Acontece que há pouco estavam-lhe a acabar as pilhas, tive que mudá-las e, portanto, foi daí que ficou aquele ruído, aquela voz que sobe e que desce, aquela pancada que parece ali um corte, mas não. Pois é, e esta história já fez rir muita gente, que de facto é verdade. Vá, no mínimo estranho utilizar um gravador de cassetes com microfone incorporado. Que bola que isto não é em cassete, senão, meu Deus, as fitas que eu já não tinha gasto. Seria com todo o prazer, não é? Mas como é que era, hein? Já agora, sabe quanto é que pode suportar uma fita? Bem, normalmente uma fita cassete dessas de áudio, mas o material é mais ou menos o mesmo. Sabe quanto é que pode suportar? Pode suportar, imagine, até 8 terabytes de informação. Sabe quanto é que é isto? Basta fazer 2048 vezes 4. Ou 4096 vezes 2. Enquanto vou falando, estou aqui a tentar fazer contas. Era 8096, 9192, não estou em erro. Isto é 9192 gigas de informação. Já viu? Muita coisa. Portanto, bom... Mas é de facto uma cassete muito parecida com estas. Claro que tem um aplicativo qualquer, um formato diferente, para que ela seja ligada ao computador. Mas quando consegue suportar uma fita cassete, consegue suportar até 8 teras de informação. E já agora, só por curiosidade, sabe qual é que é o disco externo, ou o disco que até agora a maior capacidade tem? Tem 4 teras e meio de informação. Portanto, já viu? Ainda o disco tem 4 teras e meio e a tecnologia mais antiga, que é a fita cassete, já tem 8. Só que também tem uma grande desvantagem. É que a fita cassete só dura para cerca de 150 vezes. Recomendáveis, claro. Depois dará para mais, mas poderá depois apresentar erros. Mas dá para 150 vezes. Portanto, já viu? É uma coisa, 150 vezes, vamos ter em conta duas coisas. Primeiro, que nós vamos estar a gravar, e segundo, que ela vai ir e voltar, ou seja, que de cada vez que utilizamos uma fita cassete para material informático, 150 vezes quer dizer 75, porque de facto estamos a ir e voltar com a cassete. Mas isso já é, como disse, então são outras tecnologias. Mas é curioso, pronto, então deixo-lhe esta pequena história e o motivo também porque é que estava aqui há pouco a ouvir os ruídos. Não sei há quanto tempo, sinceramente, peço-lhe imensa desculpa se já foi há muito, mas bom, foi apenas e só quando me apercebi. Mas a situação já está resolvida. Vamos então continuar. Estou a pensar, estou aqui a imaginar como é que estará o ouvinte a pensar. Bem, pronto, já pegando num provérbio antigo que diz que uns morrem, outros ficam assim. Pronto, eu fiquei assim. Mas enfim, bom, continuando. Vamos agora a um momento um bocadinho mais sério. Vamos dedicar os próximos minutos à mãe, porque hoje é dia da mãe aqui em Portugal, e não só, mas aqui em Portugal. E então vamos dedicar alguns minutos à mãe. No dia 19 de março eu disse que iríamos dedicar apenas alguns minutos, tantos ou mais ou menos tantos quantos foram dedicados ao pai. No meu entender, e que me desculpem as mães e os ouvintes, no meu entender, a mãe e o pai têm precisamente o mesmo valor. Uns pais são piores do que as mães, outras mães serão piores do que os pais, mas isso cada um sabe de si, cada situação é cada situação. No geral, para mim, o pai vale tanto como a mãe. E, portanto, vou dedicar tanto tempo à mãe como dediquei ao pai. Acontece que, no fundo, na realidade, não é bem assim. A gente encontra discos e discos e discos dedicados à mãe e só encontramos 3, 4, 5, 6 músicas dedicadas ao pai. E, portanto, eu escolhi 3 musiquinhas para dedicar à mãe, tantas quanto passei no dia 19 de março, no Lusitana Paixão, para dedicar ao pai. E são elas Jorge Ferreira com Amor de Mãe, Amor Santo, Nel Monteiro com Retrato Sagrado e, por fim, claro está, a música, digamos, da praxe, Mãe Querida, com vários intérpretes, dos quais se contam Romana, Valentina Torres, Armando Gama, Tony Carreira, Luís Filipe Reis, enfim, uma variedade muito grande de artistas que se juntaram para, em 1998, gravar este Mãe Querida, Mãe Querida. São estes os 3 próximos temas que nos vão acompanhar nos próximos minutos, aqui nesta emissão do Domingo à Tarde, para o dia de hoje, que é 2 de maio de 2010, e que marca também o final da primeira etapa da Rádio Antena Web. Estou mais uma vez a cantar para ti, oh mãe, e a lembrar que mais ninguém me deu amor como teu. Foste a flor mais perfumada no mais perfeito jardim. Foste a mãe mais dedicada, foste ternura sem fim. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem ardor, mas nesta minha deixaste o fruto do teu amor. Agradeço toda hora tudo o bem que me fizeste, que a Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. Amor de mãe, amor santo, ai de mim que o perdi. Qual não conheci, tão perfeito e tão constante. Em horas de escuridão, foste o sol da minha vida, tão fiel e tão querida, mãezinha do coração. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem ardor, mas nesta minha deixaste o fruto do teu amor. Agradeço toda hora tudo o bem que me fizeste, Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem ardor, mas nesta minha deixaste.

por coisa alguma, eu vou esquecer que amanhã só uma feliz quem possa dizer que ainda tem quem ouviu nascer. Ai, querida mãe, querida, querida, o melhor que a gente tem, que a gente tem. Vamos agora para o último intervalo desta emissão de domingo à tarde, para a quarta e última parte desta emissão. Vamos ficar, entretanto, com mais duas músicas. Primeiro com Catherine Lara, o tema Nuit Magique. E vamos depois pensar um bocadinho com Andreina e o tema Já Não Há Milagres. É uma música fantástica desta cantora portuguesa, que nos traz então este fantástico, este fabuloso tema, e que de facto nos faz pensar. Dá mesmo muito que pensar. Mas bom, antes há a Catherine Lara e o tema Nuit Magique, e é com ele que vamos, aliás, é com estes dois temas que vamos para mais um pequeno bloco publicitário. Isto hoje há poucos reclames por aqui, mas vou-te explicar porquê. Porque nós estamos a preparar tudo para... Aliás, já está tudo preparado. A partir da meia-noite. Bom, hoje à noite não há sessão da meia-noite. Isto porque o Serenamente já vai para o ar. Portanto, já vai para o ar na quarta-feira, portanto, ou na quinta-feira. Portanto, não fazia sentido hoje haver sessão da meia-noite. Não haverá. Mas a partir de amanhã, ao meio-dia, vai começar a ver aqui na Antena Web serem colocados novos spots publicitários. Está tudo a postos, só que nós não queremos revelar nada até à meia-noite do dia 3. Aliás, não queremos revelar nada, nós já estamos a revelar a nova programação, não é? Mas enfim, pronto, queremos aqui na rádio, aqui para quem ouve as nossas emissões, queremos que as coisas só comecem amanhã, e portanto vamos divulgar os reclames, divulgar o que, enfim. Em termos de som, vamos divulgar o que vai acontecer aqui só a partir de amanhã. Então, claro, já sabe que ao meio-dia, porque já viu na grelha de programação, ao meio-dia haverá então o Target Deluxe nesta estação aqui na Antena Web. E a partir daí então vai começar a ter, ouvir outra vez os reclames com muita, muita coisa nova, novas vozes, há muita coisa que vai acontecer. Ouvinte, fique no aguardo porque, bom, a Antena Web vai mesmo tornar-se na sua estação preferida. Sabe quantos programas foram descarregados no último mês de Abril? Foram mais de 4 mil programas por mais de 300 ouvintes. Eu quero agradecer-lhe imenso por estar desse lado e por serem cada vez mais, porque é muito, mas muito bom saber que está então sintonizado na Antena Web. Vamos ficar então com estes dois temas que lhe disse antes do próximo intervalo, o último intervalo nesta emissão. A música de Catherine Lara, o tema Nuit Magique, e depois a voz de Andreina e o tema Já Não Há Milagres. Eu volto depois do intervalo. Até já. Okay.

saber os seus destinos. Aonde estão os milagres? Afinal, onde está Deus? Onde está o Pai do mundo que abandona os filhos seus? Onde está o Criador da perfeição sem igual que ao ver crianças em perigo não as protege do mal? Aonde estão os milagres? Afinal, onde está Deus? Onde está o Pai do mundo que abandona os filhos seus? Na Antena Web também reservamos um tempo para a música clássica. Recital é o seu programa de música clássica que vai para o ar todos os domingos às 22 horas. A emitir do Brasil para Portugal, não perca Recital. Aos domingos, às 22 horas, na Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui, na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. E cá estou eu outra vez para esta emissão, para a quarta e última parte do programa Domingo à Tarde. Já sabe, sempre na Antena Web, entre as 16 e as 19 horas. Ora, a partir da próxima semana, não há aquela horinha de intervalo, não. Há um programa a começar às 2 aqui na Antena Web e a acabar às 4, hora em que vai para o ar, o nosso Domingo à Tarde. Para as 7 não há nada, mas estamos a estudar essa possibilidade. Portanto, já sabe, a qualquer momento podem surgir novos programas aqui na Antena Web, porque nada é estático, não é? Portanto, tudo pode acontecer. Ora bem, vamos nesta emissão do Domingo à Tarde trazer-lhe mais música. Agora vamos ficar com música francesa. Aliás, primeiro não. Primeiro vamos arrancar com a música em inglesa. Vamos arrancar com Surrender, de Elvis Presley. Vamos depois ficar sim com Desert, de Emile Simon. E vamos, por fim, ficar com Cœur de Pirate e o tema Le Long de Large. São duas musiquinhas bem bonitas, recentes. Eu gosto particularmente da voz de Emile Simon. Ela tem uma voz muito gira, parece uma bebê, mas uma bebê grande. E então vamos... Não, mas é verdade. A voz dela é mesmo assim, é uma voz original, não é que há uma voz maquinada. Mas agora, por falar em voz maquinada, depois eu vou-lhe mostrar o que é uma voz maquinada. Ou seja, uma voz com alteração via máquina. Vou trazer, e isto é uma tecnologia de ponta, uma gravação de 1937, de Jeanne d'Arc, uma personagem de uns desenhos animados, creio eu. Não tenho muitas informações sobre, mas pronto. Mas vou trazer-lhe aqui um bocadinho. Para já, as músicas de Elvis Presley, Emile Simon e ainda Cœur de Pirate. Até já! When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Antena Web. Sintoniza-te. Estou novamente, falei-lhe há pouco em voz maquinada, certo? Pois bem, vou trazer-lhe uma canção de 1937, chama-se Bonhomme Bonhomme, é uma gravação feita no Canadá, e é então de Jeanne d'Arc, eu creio que era uma personagem de um desenho animado, e que nos traz este Bonhomme Bonhomme. Bom, se não é, de facto, se não é uma voz alterada, parece. Mas é possível que não, e se for, e se não for, de facto, peço imensa desculpa. Até porque era uma criança, portanto, e ainda deverá estar cá, ainda deverá estar entre nós, e portanto as minhas sinceras desculpas. Mas pronto, mas se de facto não é, e a mim parece mesmo que não é uma voz original, parece mesmo uma voz alterada, e portanto, pronto, vamos lá à música. Uma musiquinha até engraçada, pronto, para acabarmos, porque estamos a chegar ao final da nossa emissão, para caminharmos em grande para o final. Bonhomme Bonhomme, de Jeanne d'Arc. Bonhomme Bonhomme, si tu jouais, Bonhomme Bonhomme, si tu jouais, si tu jouais de ce violon-là, si tu jouais de ce violon-là, zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas mal dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme Bonhomme, si tu jouais, Bonhomme Bonhomme, si tu jouais, si tu jouais de cette flûte-là, si tu jouais de cette flûte-là, flûte, flûte, flûte de cette flûte-là, zing, zing, zing de ce violon-là, boum, boum, boum de cet arbre-là. Bonhomme, tu n'es pas mal dans ta maison quand nous y sommes. Vamos agora ficar com quatro temas que nos deverão acompanhar até às minhas despedidas. Vamos ficar primeiro com a música Promise, de Carla Bruni, ela que se popularizou na canção, que lá está, popularizou-se pelo tema Se Quer Camadi, de 2003, se não estou em erro. regressou depois com este Promise, o tema que vamos então passar a ouvir. Depois vamos ficar com a música Angélica, dos Die Flippers, um grupo alemão, que nos traz então este tema. Vamos por fim ficar com os The Carpenters, aliás, The Carpenters Sing a Song, e ainda a melodia Lost in a Dream, de Demis Russos. Depois eu vou voltar para as despedidas e para encerrar esta 14ª emissão de Domingo à Tarde, que começou, se não me falha a memória, a 24 de janeiro de 2010, ou seja, quase no princípio, ainda é dos programas, podemos considerar os programas de raiz, porque ainda estreou nas três primeiras semanas de rádio, não é? E portanto, é mais um que se mantém com até o acréscimo de uma hora. Portanto, é bom ver este programa assim. Vamos então ficar com estas quatro musiquinhas e depois eu volto então para as despedidas. Tenho a continuação de uma ótima tarde aqui na Rádio Antena Web. Fique bem, eu volto daqui a alguns instantes. Promise me no promises of while I not promise you. Keep we both our liberties, never false, never true. Let us hold the die and cast, free to come as free to go, for I cannot know your past, and of mine what can you know? You so warm may once have been warm, 'twas another one. I so cold may once have seen sunlight, once I felt the sun. Who shall show us if it was thus indeed in time of old? Fades the image from the glass, and the fortune is not told. If you promised you might grieve for lost liberty again, if I promised I believe should fret to break the chain. Let us be the friends we were, nothing more but nothing less. Many thrive and frugal fare, who would perish of excess? Promise me no promises. Well, promise me no promises, so will I not promise you. Keep we both our liberties, never false, never true. Let us hold the die and cast, free to come, free to go, for I cannot know your past, and of mine what can you know? If you promised you might grieve for lost liberty again, if I promised I believe I should try to break the chain. Let us be the friends we were, nothing more, nothing less. Many thriving frugal fare who would perish of excess. Promises like pine crushed. Promises like pine crushed. Antena Web, rádio à sua medida. Ich musste dich jetzt sehen. Ich weiß, dass du jetzt sauer bist. Versuch es zu verstehen. Ich wollte wissen, wie es dir jetzt geht, wo du alleine lebst. Doch in Wirklichkeit, da wünsch ich mir, dass es heute Nacht kein Taxi gibt. Angelika, sag, kann ich heute Nacht hier schlafen? Angelika, ich will auch nichts von dir. Angelika, Angelika. hab ich für dich gebaut. Ich will nicht mehr allein zurück, da halt ich's nicht mehr aus. An jeder Ecke und in jedem Raum, da seh ich dein Gesicht. Neulich ging so oft das Telefon, doch du warst es wieder nie. Heute Nacht geht schlafen. Angelika, ich will auch nichts von dir. Angelika, und manchmal, wenn ich einsam bin, macht mich die Sehnsucht krank, dann bild ich mir schon selber ein, ich spüre deine Hand. Du weißt, ich spiele nicht den schwachen Mann, doch ich vermiss dich so. Und wenn du mir jetzt sagst, ich will nicht mehr, dann weiß ich nicht mehr, was ich tue. Heute Nacht hier schlafen. Angelika, ich will auch nichts von dir. Angelika, Angelika, sag, kann ich heute quer que esteja, esteja com a Antena Web. Song. estou eu de volta. Está na altura de encerrarmos mais uma emissão do Domingo à Tarde. A emissão número 14 para o dia de hoje, 2 de maio de 2010. E esta é a antepenúltima emissão do dia de hoje. É a antepenúltima emissão desta primeira etapa aqui na Antena Web. Eu digo antepenúltima porque às 10 há recital e às 11 há desporto antena. Portanto, são então estas as duas próximas emissões. Mas, bom... Ora bem, começamos com música nova e vamos acabar com música nova. Chegou-nos por volta das 3h20 da tarde de hoje um disco, ou seja, chegou-nos há pouquíssimo tempo, chegou-nos um disco chamado Guia, e é do fadista António Zambujo. É, foi um lançamento recente e pronto, nós já o temos aqui em mãos. E então vamos passar este tema, o tema que dá título ao álbum, ou seja, Guia. É uma música, uma boa música, com a qual podemos muito bem encerrar esta emissão, número 14, do Domingo à Tarde. Nesta emissão, onde ouvimos um pouco de tudo, começamos com Graciano Saga, fomos até ao novo disco da Joana Amendoeira, ao novo disco da Diolinda, passeamos pelaquela música, a tal Bonhomme Bonhomme de Jeanne d'Arc, que eu confesso-lhe, a mim parece-me voz alterada, e não estou a ver que não seja, mas pronto, não estive lá, não sei como é que foi o processo, portanto, ficamos com Emile Simon, com Cœur de Pirate, ficamos com Didier Barbavian, ficamos com tanta coisa nesta emissão de hoje, uma emissão muito preenchida com música. Eu espero ter sido, se não toda, porque é muito difícil, pelo menos que a maioria tenha sido do seu inteiro agrado. E bom, vamos então encerrar esta emissão do Domingo à Tarde. Eu estou de volta amanhã. Não lhe diga a que horas. Não, posso dizer. Pronto, eu vou abrir um bocadinho o véu. Estou de volta amanhã às 2 da tarde. Pois é, para a primeira emissão do Rádio à Tarde aqui na Antena Web, que vai então para o ar sempre, de segunda a sexta, entre as 14 e as 16 horas. E bom, então é a altura de terminar esta emissão. Eu espero então que tenha a continuação de uma ótima tarde, agora já mais para a noite, na companhia da Antena Web também. Nós estamos de volta às 10 da noite com mais uma emissão do programa Recital, e depois então às 23 horas para mais um Desporto Antena. Da minha parte é tudo, tenha a continuação então de uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fique bem, até para a semana. Quanto ao domingo à tarde, fique bem, um forte, forte abraço. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Procurei a terra firme, em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento, virou tudo nostalgia. Água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. Já era agosto quando acordei na praia, vi chegar a primavera, fiz nova cama de flores, lembrei de todas as cores, cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo, pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais.